Torre Salvador, gol 1168. Família e meia para a dona. 1168, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, X079. Pode dar a trem, baixado de gramado. Portugal 0 Tutu, approve the taxi, vai a April 1, taxi to India, to holding point runway 10. Next to the holding point, call tower, 118.195, QNH 1017. April 1, India, holding point runway 10, touching holding point, tower 118.195, QNH 1017, airport Portugal 0 Tutu. Para o taxi azul 943. Está com 03 a bordo, 3, alterna Maceió, autonomia de 4 horas e 15 minutos. Carente, 9543, táxi autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Então, saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, 9543. Paulo Salvador, vou 099, porta do lado, bater a posição aguardando, 1099. Mike Yankee November, solo. Consiga, Mike Yankee November, não escuta. Autorizado o início do reboque até através da posição meia dúzia do pátio 1. Chame novamente, não, através da meia dúzia. Afirmo autorizado o reboque, chamará através da meia dúzia para prosseguir com o reboque. Mike Yankee November. Deixa eu ver se é autorizado depois a prosseguir para Taxi Golf via pátio 3, Taxi Kilo e Alfa, ok? Afirmo, ingresso pátio 3, Kilo, Golf. Alfa, obrigado. Correto, mas chama na, através da minha dúvida. Mike Yankee November. Chama através da minha dúvida, Mike Yankee November. Azul 9543, de passagem ao Airbus da Portugal. Após autorizado para seguir a retaguarda até o ponto de espera da 10, ajuste no 017. Ponto de espera chama a torre 118, decimal 95. Seguindo o táxi, vai para o número 2, ponto de espera 395.17, Azul 9543. Livre, Mike, de 10 novembro. ...099, após o ATR da Azul passar a retaguarda, autorizado para o questionamento, chame para o táxi. Após o ATR passando a retaguarda, autorizado para o questionamento, voo no 099. 2, line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. 1168, solos 15, direita 1219. 219. Salvador, voo 1168. Voo 1168, autorizado por Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Passo, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Reporte, Copa Neon, onde reporte da 022. Manolo 705. Eu até posso estar guardando o número 2 no setor. Este chame o centro, Recife. Frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25. Muito grato. Cinco, quatro, três. Observe a rolagem número 2. Após ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. Sobrevoo 700 pés, Mike Juliette Romeu. Voo no 099, táxi autorizado, via Índia, próxima ponta de espera, chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1017. 0107, altímetro autorizado, para o ponto de espera, 0109. Autorizado, desloca do Imbuí para o estádio de Pituaçu, Mike Juliette Romeu, pela paralela. Está livre, Mike Juliette Romeu. Decimal 8. Ponto 0, decimal 8, vai lá. Tá, Mike Henk November, autorizado para seguir até ataque sua quilo, via pátio 1. E parte 3, reporte para ingresso na quilo. Afirmo, autorizado, prosseguir com reporte até o ingresso da quilo via parte 3, mais 500 novembro. Reportará para ingresso. Bitufa level 350, Puka de Pátria. 350, Puka de Pátria, Portugal, 032. 9543, vento 150 graus, 099, autorizada a decolagem 10. Decolagem Bono 099 ali, mantém. Mantém, que eu não quero falar. Passou o estádio de Pituaçu, tem intenção de manter o sobrevoo sobre a paralela em baixa velocidade até próximo do aeroporto. Mike Juliet Romeu totalmente condicionado aos seus tráfegos. Mike Juliet Romeu na escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, Mike Juliet Romeu. É Portugal, 022 request turning right. Heading 100. Please, 022, how many miles? 20 miles. What? 20 miles, heading 120, 120. Roger. Controle Salvador, boa noite, Azul 953. Azul 953, contato radar na decolagem. Pula para nível de voo 70 via Conde. 70 via Conde, está com referência, solicita voar direto Conde, se possível. 2543 Azul, restrito nível de voo 050, vou direto Conde. Restrito ao 050, direto Conde, Azul 953. Salvador, good evening, RW, 7810, Cocaidense, clear de Mari, arrival descent, at level 050. Seven eight one zero on seven. Fly Jamo 022. É, 9543, toda restrita da nível de voo 060. Restrito ao 060, Azul 9543. Zero Tchutchu, Fly Direct Zipa. Na 3258, acendo identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 070, que é legal na 017. Azul 953, você vai manter nível de voo 970. Acendendo para o 1970, Azul 953. 099, decolada de... Dolino 2018. 2017 ajuste. Quatro. Aguarde, 099. Aguarde. Mike Juliet Romeu, pretende ficar mais quantos minutos nessa posição? Está em deslocamento, acompanhando a delegação, Mike Juliet Romeu. É, intenção de ficar até quando permitido, Mike Juliet Romeu. Está presente, Mike Juliet Romeu, retorna em Buí. Sete, Mike Juliet Romeu, tem aproximações, mantém a linha do litoral 510. Se afastando para a linha do litoral, vai manter que, 700 pés o Mike Juliet Romeu. Sim. 7810, descending to 2000 feet, clear to sign IOS, pot established or localized. 2000 feet, clear IOS, X-ray, runway 10, 7810. Porto Carlos, 022. Go ahead. Direto sul, clear to fly direct to Zipa. Direto Zipa, ground 022. Foi 099 e está autorizado direto, Alessa. Ah, beleza, 99. Portugal 022, contact Recife Center, 126, decimal 85, Canebra 125, decimal 45. 12685 or 12545, é Portugal 022. Perceptor, através de Pitcoçu, mantendo agora não mais de 510 o Mike Leste Romeu. Leste Romeu. 05, decolar 227, controle 120, décima 8, com 08, boa noite, Natalia. Motor em Salvador, boa noite, voo 705, passa de 700, boa noite, Natalia. 705, contato com radar na decolagem, suba para nível de voo 240, está autorizado direto, Lida. Direto, Lida, da presente, 705. Questão 3662, oceano de edificação, desce ao nível de voo 080 via chegada mais. 080 via mais, 3662 de edificação. Chance de coordenar a ITAP para o 3662, para estar a formação? Cruzar desvio 3662. Obrigado. Voo 1099. Chama agora o centro Recife, frequência 1288, secundária 1260. Bom voo. 288-260, obrigado. Então, 3858, está autorizado a descer até 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. São 3858, redução de velocidade para 220 nós, são 3858. Lembra, se aproximando daquilo para prosseguir na alta. Autorizado, Mike, aqui novembro até a Golf, autorizado. Agilizando quanto possível. Claro, autorizado, via alta até a Golf, agilizando o quanto possível, Mike, aqui novembro. Correto. Take any deviation to the right. Hello, hello. Hey, what's your? Appeal 7810. Are you making any deviation to the right? Affirm. We are flying now to Duna. Roger, fly to Duna. 3858 sobre vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, a torre pediu uma separação maior aqui de 10 milhas entre as aeronaves devido ao tráfego dela. Ok, apontado, mantendo a proa, limite ao localizador, 3858. Positivo, 3858, está livre a descida até 3 mil pés, completando a redução para 2009. Vai seguir um Airbus 320 que está agora 1 minuto para a zona. Mantendo proa, descendo para 3.097, reduzindo para 2.009, 3.205. O 1.705, chama o centro Recife agora na frequência no 2.5, decimal 1, secundária 1.33, decimal 2.5, bom voo. 3.5, 1.335, boa noite, voo no 3.005. A minha 12 a descida está autorizada para 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil no 097. São 3858 nessa proa descendo para 2 mil pés, está autorizado final do procedimento, reporte estável. Nesta proa autorizado, a final do ILS, reportaremos estabilizado e descendo para 2 mil pés, 3850. Mike Juliette Romeu. Sente. Obrigado, Mike Juliette Romeu, só para checar a posição que eu não recebo o seu nome. Sem problema. Salve, salve, ILS 10, Zeca Peru 7810. Zeca Peru 7810, call now tower, frequency 118.95, have a good land. 118.95, good day. Então 3662, a descida está autorizada para 3000 pés, com flecha redução de velocidade para 2100 nós. Vai seguir tráfego na companhia que está agora interceptando o localizador, cruzando 3500, um Airbus 320, e a torre solicitou uma separação maior entre as aeronaves, solicitou o dobro devido ao tráfego dela na aeronave. Gente, descendo para 3000, vai reduzir, tem o tráfego na esquerda, o 3000. Estabilizado no localizador, aguardando o glide shoulder, 3858. 3858, completa final, chama torre 118, decimal 95, com pouso. 118, 95, obrigado, boa noite, 3858. Controle de Salvador, original 6630, descendo para 150, restrito, 5 da UIC. É 310, acione a identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mari. 050 via Mari, haveria a possibilidade de voar, tá? O 6310 está livre, ITAP em ITAP dessa via. Gente, vai voar direto ITAP em ITAP via, acione 6310. Então, 3662 para interceptar o log esquerda, proa 030, reposta estabilizada na final, livre descida para 2000 pés, ajuste no 097. 030, reposta na continuando o reboque? Afirmativo, nós já passamos pela eco, estamos nos aproximando da Fox. Entre. Salvador, voo 2043, informação, aí. Voo 2043, Guarulhos 360, número 1 para cópia, aguardando. Aqui. Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. Obrigado. Backtrack. Ah, na... Vou... Vou de novo para a Eco. Estou localizado, né? 62, tem visual com o campo? Ah, torre 1, no 8, decimal 95, bom voo. Obrigado, boa noite. Ok. Tem coisa que você vai passar na BA? Passaremos. Echo left correct. Hey, son. Boa noite, ó, 3662 é parte externa. Tem 58, vento 1, 50 graus, com 8 nas, altímetro 10, 17, pista livre. Livre pouso, 3254. Amigo, você cobrou, turning back zero. Obrigado. Roger, call ground 121, decimal 1. 1, decimal 1, 7810. Thank you, have a good day. Tango Papa Uniform 7810, continue your text via Alpha and Juliet 809er. Alpha Juliet 09er. Alô, Sam, 3858, liberado para ataque. Sam 3858, boa noite, prossiga ataques Alpha Juliet, portão 02. Alpha Juliet, portão 2, 3858. 043, cópia. Qual cópia? Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota up, Zuluno 0 até Taubaté. Decolagem pistão no 0, primeira curva direita no perfil da subida da El, Leda Motiva. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5404. Autorizado Guarulhos, 360, Perzulo 10, decolando o perfil da El, Leda Motiva, aciona 5404, controle 208, gol 2043. Cotejamento correto, nível 360, portão 07, chame pronto, voo 2043. Tomará. Papai Uniforme 7810, gate 09, ok? Ok, do a left. Controle pós, TAP 6300, autorizado para o procedimento? Positivo, após ETAP via 2.000 pés, o ajuste no 017, reportando a final. Após ETAP, autorizado 2.000, com 1.017, vai reportar a final, 63 no 0. Sala 45, livre à direita, sala 121, decimal 1. Livre à direita, 211, livre à direita. Salvador, boa noite, 096, sem identificação, desce o nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari, possibilidade do ITAP. Autorizado ITAP, ITAP se acerta via o gol no 096. ITAP está presente, ITAP se acerta via do 060, falso 096. Final, o senhor 6310 do ILS, então, no 0. 6310, torre, 1-8, decimal 95, com pouso. 295, obrigado. Torre, Salvador, o senhor 6310, final ILS da 1-0, estabilizado. O senhor 6310, reparte externo. Cortará. 3-0. Voo 2043, portão 07 autorizado, chame tarde. Chama tarde. Poderia confirmar para o 6390 a pista seca? Pista seca. Sim, pista seca, 6390. Zero, informa o taxiway Golf indisponível. Caso necessário, não tem tráfego à retaguarda, pode realizar a track e livrar via Fox. Vento Rondônia 150 graus com 99, altímetro no 0 no 7, livre pouso não no 0. Gente, livre pouso não no 0, com 17, informe ele, vai realizar o backtrack então, é 3 no 0. Mike Yank November, reporte ao término para retorno ao pátio principal. Capigol 2043 com 7,6 bordas, avião 3,5. T043, autorizado via parte 1 no Índia, com a espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1017, tem um bom voo. Parte 1, com a espera 295, boa. Chame a 310, solo 54, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, 1-2-1-1, é 3-1-0. Solo Salvador, é Ocean M3-1-0, livrou na porta. Ocean M3-1-0, boa noite. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso 72 Juliette. Alfa vai reportar ingresso na Juliette, 6310. No 096, descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, autorizada final. 2 mil no 0 no 8, final. noite, Titã 9440, acima de edificação, descida ao nível de voo 050, via a chegada marinha. 050, está no 9440. Torre Salvador, voo 2043. Voo 43, a linha decola 1-0, vento no 50 graus, com 1-0 na. A linha decola 2043. Autorizado 9440, VTAP, intercepta via em TAP. 9, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa. Voo, voo 043, passa 1100, da Elveda, ótima. Voo 2043, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360, saída da El. Da El, quando possível, você cita para o Adelaide, ótima. Sente autorizado, Leda, o 2043. Pro direita, muito obrigado. Fala, baterista. O IRS, o 1096. O 1096, torre 118, decimal 95, com pulso. 118,95. Repartição. Vai chamar. Pouso no 1-0, vento no 50 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 8. Livre pouso no 1-0 mais 6. Salvador, gol 2043. Dia 2043. Solicita se possível o trono de Fátima, devido a formações próximas à Leda. Pode fazer ação. Guardaram? 043, autorizado, direto Maltiva. Pro de Maltiva, muito obrigado. Vai se deslocar para Serra Índia, Eco Índia, 710, com mais de 10 Romeu, pela Cidade Baixa de Suburga. Sente livre. Mais o 440 passando 065 para o 050. 9440 desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray. É posto estabilizado no localizador. 2 mil pés, reposto estabilizado no 440. Libera da recepção de 5 mil pés, 9440. Está livre para 9440. Voo 1096, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 096. Voo 2043, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, altera no 33 decimal 25. 351 no 3325, boa. Visual com Serra Índia com Índia para pouso, Mike Village Romeo. Mike Village Romeo, ele foi mais para coordenação. Vai liberar a coordenação e agradece toda a cordialidade, Mike Village Romeo. Quatro quatro zero, chame torre no 8, decimal 95. Obrigado.